753, voa Duna DS2000, autorizado LS 1013. Duna DS2000, 1013, 756. Gol no 856, confirmando, no 896, chama Recife agora, no 2545, alternando no 26, decimal 85, no 896. 1245, 2085, gol no 896. Control de Salvador, bom dia, gol 18-16, com a informação Charlie. Salvador, gol 18-16, com a informação Charlie. 18-16, autorizado ITAC, descendo a 50. Estamos efetuando o desvio com curva esquerda para a 045. Sem problemas, comandante. Após o desvio, ITAP, descendo ao 050. Afirmativo. Então, após o desvio, ITAP, descendo para o 050, gol 1896. Controle Maceió, bom dia, gol 9606. Controle Maceió, bom dia, gol 9606. Concentre, solicita as condições. Então, informa que é executar o RNAV, é o 1-2. Obrigado, já iniciando a decisão. Eu vou 7653, localizador estabilizado. Hoje agora 118.612 e 7653. 118.612 e 7653. Bom, 7653, tráfego avistado, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão, cheque trem. Baixado, não. Bom, 7653, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 2, 0 graus com 04 nós. Sete meia cinco três, copiou? Ativo. 8-6, após o desvio autorizado Duna 2010-2013. Duna 2010, o ajuste na 0-4, confere? Não, 1013 agora, 1013. 1013, obrigado. 653 no solo 03, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10, nesta frequência, gol 7653. Próxima direita via Alfa, Juliette, portão 10, 7653. Estabilizado no ILS, o gol 1816. Meia chama Torre agora 118, 612. 118-62, chamará o gol 1816. Torre Salvador, bom dia, gol 1816. Chegou no 8 no 6, tráfego ainda no avistado, ajuste no 013, ajuste padrão, continue a aproximação, reporte quando avistando o trem baixo travado no 8 no 6. Sim, a gente reportará gol no 8 no 6. Passando externo, baixando travado, gol no 8, 1 no 6. Gol no 8 no 6 avistado, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 150 graus, 03, nós, gol no 8 no 6. Pouso autorizado na 1 a 0, gol no 8 no 6. Oito no meia no solo aos 1-3, defere a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, o portão 09. Nesta frequência, gol no 8 no 6. Sim, a gente virando à direita para a Alfa Juliette para o 09, na sua escuta até lá. Gol 1-8, 1-6.